sabe qual é o negro mais bonito do mundo? É aquele que tem consciência de suas raízes, de suas origens culturais. E não um outro determinado pelo poder branco. Descendente de índio e pai negro. Imagina como eu me sentia na infância quando ouvia as pessoas dizerem que o índio era indolente e o negro pouco confiável. E ainda dizem que no Brasil não existe racismo. Negra e mulher. Isso não significa que eu sou a mulata gostosa, a doméstica escrava ou a mãe preta de bom coração. A cultura negra não é só o samba, o pagode e o funk. Ela está aí no português que falamos, que transformou a língua e toda a nossa cultura. O negro tem que ter nome e sobrenome.